Vamos continuar falando de assuntos da saúde, porque estou na linha agora com o Dr. Júlio Dutra, ele que é vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Vamos falar sobre eventos que acontecem aqui na cidade de Foz do Iguaçu nesta semana, inclusive. São a 11ª Jornada Paranaense de Psiquiatria e o primeiro simpósio internacional da Associação Psiquiátrica da América Latina. Eventos que acontecem a partir de quinta-feira aqui na cidade? Exatamente, Guilherme. A partir do dia 2, durante os dias 2, 3 e 4, estaremos lá no Hotel Mabu Interludium, levando esse evento, que é um evento estadual, é a Jornada Paranaense Psiquiatria, e agora se tornou um evento latino-americano. Juntamos aí o simpósio da Associação Psiquiátrica da América Latina, prestigiando Foz do Iguaçu. E qual que é a estimativa até de participantes durante estes eventos? Nós temos um público voltado à área médica e também à área da psicologia, profissionais da área da saúde. E atualmente nós temos visto muito os profissionais da área da educação também, diversos temas, né, como autismo, TDAH, envolvem. A nossa expectativa é em torno de 400 a 500 participantes. E são vários assuntos que estarão na pauta, né, destes eventos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Quais são os principais, aí, até para que o nosso público tome conhecimento de algumas dessas discussões? Para que nós entendamos melhor, o evento, ele é um evento anual, ele é realizado a nível do Estado e é a primeira vez que, a Associação Psiquiátrica do Paranaense leva esse evento para Foz do Iguaçu. Então, nós vamos estar prestigiando a cidade e levando os maiores especialistas, os maiores nomes dentro da psiquiatria brasileira. E nós temos aí várias pessoas conhecidas, como o Dr. Fábio Barbirato, que trabalha dentro da Rede Globo, fez aquela série de bullying do Fantástico. Ele vai falar sobre o transtorno de déficit de atenção, vai falar sobre o autismo. Nós temos também a doutora Fátima Vasconcelos, ela trabalha no programa da Fátima Bernardes. Ela vai falar sobre transtornos alimentares. E assim nós temos também o Dr. Marcos Gebara, que foi o psiquiatra do Chico Anísio. São pessoas que estão aí na mídia, mas são pessoas que estudam muito, que sabem o que fazem e que vão estar prestigiando os paranaenses nesse evento. A questão da saúde da mente, na sua avaliação até, ela vem recebendo maior atenção nos últimos anos? Eu acho que ela se destaca um pouco mais, né? Hoje em dia nós olhamos para nós com um pouco mais de qualidade mental também. Não só aquela qualidade clínica, mas a saúde mental como um todo. A gente sabe que é o cérebro da gente que gerencia todo o nosso corpo, então as pessoas estão um pouco mais dedicadas a isso, né? Um tema importante também, Guilherme, que eu quero destacar, é que nós estamos levando o Alex, ex-jogador de futebol do Corinthians, do Internacional, ele que foi campeão do Brasileirão, campeão mundial interclubes da Libertadores da América, ele vai levar o tema para nós, vai fazer uma conferência muito legal para nós também, falando sobre a depressão. E falando sobre a depressão no mundo da bola, falando justamente qual que é essa expectativa do jogador de futebol quando inicia sua carreira, no meio da sua carreira, alcançando sucesso e depois a aposentadoria saindo de cena. Pois é, um assunto aí bastante interessante para vários profissionais, né? Não só na área do esporte. Ainda há a possibilidade de fazer as inscrições? Como é que pode se proceder quanto a isso? Sim, nós temos um site, né? Eu vou te passar o site, e no site lá nós temos as inscrições que estão abertas até amanhã e depois só no local do evento, né? Mas nós temos o nosso site, que é www.psiquiatria-pr.org.br. psiquiatria-pr.org.br. Foz do Iguaçu recebendo, então, nesta semana, a 11ª Jornada Paranaense de Psiquiatria, também o primeiro simpósio internacional, né, da Associação Psiquiátrica da América Latina. Conversei com o Dr. Júlio Dutra, ele que é vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Sucesso no evento. Nós que agradecemos a oportunidade, estamos satisfeitos e felizes de poder contemplar Foz do Iguaçu, né, uma cidade turística, que tem uma natureza linda para ser prestigiada também. Por estes que vêm, nós já temos aí mais ou menos 15 estados brasileiros participantes e também de 4 países. Estamos muito contentes com Foz do Iguaçu e estamos à disposição.